comandam. Idioma, hip hop, coisas que incomodam. Então, o meu comportamento incomoda muita gente. Porque o povo não tá acostumado com o que é diferente. Independente da ocasião, sempre eu tô de roupa larga. Muitos acham que eu preciso de um psiquiatra, mas não tô nem aí pra opinião alheia. Acho que é costume de bandidos a bombeta. Me vista assim faz tempo, fulano acho o fim do mundo. Fernando Henrique nunca se veste assim, não faz junto. Problema de manter sua postura, arrumar uma namorada. Nem toda mina passou pano pro maluco de roupa larga. Difícil é a primeira visita que é pra conhecer a sogra, que vai me olhar meio esquisito assim que eu chego na porta. Fingindo que gostou de mim, vai dizer que sou um bom rapaz, me dando café sem açúcar pra que eu não volte nunca mais. Decepcionando a sogra, sou teimoso igual uma mula. Segunda visita eu faço café, minha namorada ajuda. Meus camaradas chegam em casa e me vê fazendo squash. No volume alto, som bate pesado, é rap. Esse é meu costume, diferente dos vizinhos. Alguns não se conformam porque me acham muito esquisito. Meu comportamento incomoda muita gente. Minha roupa larga incomoda muito mais. Meu comportamento incomoda muita gente. O som que ouço incomoda muito mais. Meu comportamento incomoda muita gente. Meu idioma incomoda muito mais. Meu comportamento incomoda muita gente. Incomoda muito mais. Primeira vez que rapei a cabeça, a escola inteira ria. Professora perguntou se eu tinha feito uma cirurgia. No busão, o povo se assustava com minha aparência, porque achava que meu cabelo caiu devido a alguma doença. Engraçado, antes era coisa só de maloqueiro. Agora é bonito, porque virou modo de pagodeiro. Rapei a primeira vez, fui chamado de pateta. Agora vejo careca até nas novelas. Situação estranha, mundo gira, nunca para. O povo cuspiu pra cima e tão de cara melecada. Ainda dizem que sou louco, eles normais. Define meu QI só porque eu uso boné pra trás. Eu não sou aquele cara que enfia camisa dentro da calça, que faz cara de tonto pra ir pra casa da namorada. Alisa o cabelo, passa gel, ainda penteia de lado, que com sorriso de tonto, bancando genro agradável. A personalidade de todos é importante. Fingir ser o que não é sempre estressante. Fazer o que detesta só pra poder agradar os outros. Eu fiz isso uma vez, nunca mais quero fazer de novo. Meu modo de pensar, falar, sempre vou mostrar. Tô pouco me lixando se alguém não aprovar. Não prejudico ninguém ouvindo rap e ouvindo escrevendo. Muitos não concordam, por isso estão se corroendo. Eu faço o que quero, não sigo um padrão de beleza. Elite segue esse padrão, acho uma pobreza. A minha atitude pra eles não é convincente, porque meu comportamento incomoda muita gente. Meu comportamento incomoda muita gente. Minha roupa larga incomoda muito mais. Meu comportamento incomoda muita gente. O som que ouço incomoda muito mais. Meu comportamento incomoda muita gente. Meu idioma incomoda muito mais. Meu comportamento incomoda muita gente. Incomoda muito mais. Mestre Android agora vai incomodar com Splash. Sei que isso incomoda os vizinhos.